pushback acionamento na 014177 da Azul. Autorizado de chão para o táxi. Autorizado de chão para o táxi, obrigado. Salvador, bom dia, o habitante 57, quanto bem, informação, Foxtrot. Afirmo, seria o 6749? Afirmo, 6749, perdão. Prossiga. Para Guarulhos, nível 340. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 50, saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5533, coteja. Autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeo, nível 340, 350, decola piscina 0, curva direita da EL, Leda, Bidev. 1198, controle 5533, o código web 6749, no 3. Controle 119.8, chama para pushback acionamento. 19.8, controle, chama para o push acionamento, 6749. Para o táxi 4177, temos 60 a bordo, com fins 3 horas e 20. Gente, 60 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, deixamos pronto com 1013, 4177. próxima ponte, espera pronto, 4177. 4177, linha decola da 10, vento 050 graus com 4 nós. Ali decola 10, 4177. Trajou o EB 6749, puxa de acionamento no trem. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 6749. Dia 5898, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, aguarda. Iniciando 4177. 200. Web 5797, bom dia, Santos da Golfo, M1340. Bom dia, 5797, saída prevista da Euleda Bidev, aguarde cópia. Aguardo, obrigado. Azul 4177, decolado aos 49, chama controle 19, small 8, bom voo. 198, muito obrigado, só tenho um bom dia. Projeto 5898, pronto para cópia? Pronto para cópia, 5898. Autorizado com fins, nível 340, saída da Euleda Bridge, após Bridge, DCT. Decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 8, aciona 5541, no coteja. Decola 10, primeira curva direita da Euleda Bridge, DCT 340, 198, 5541. Boa, 5591. Esteja lento, correto, chama para pressionamento. Vai chamar no ar. 75717, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 340, via Upper Whisk 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5537, coteja. Confirmando o transponder 5567 ou 37? 5537. Ok, está autorizado. Galeão conforme plano, 340, saída da Euleda Bidev, Upper Whisk 50. Pista 10, curva direita, transponder 5537. Controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, obrigado. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada. Objeto 6749 com 119 a bordo, 4 horas e 28, alterna com fim. Frente 119 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte ponto, ponto espera. Autorizado táxi Índia e Alfa, ponto espera da 10, reporta pronto 10, 13, 6749. Rio 6749, próximo a ponte 090, pronto. 6749, a linha decola da 10, vento 040 graus com 3 nós. Autorizado a olhar e decolar pistão no 0, 6749. Lá no portão 04, solicita acionamento na posição posterior pushback. Sente autorizado em coordenação com a equipe de sol, chame para o pushback. Autorizado, obrigado. 6749, decolado ao 56, chame controle 19, sinal 8, bom voo. 98, muito bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 7749, Israel. 6749, bom dia. Contato radar, suba ao 340, saída da El. Saída da El, subindo ao 340, 6749. Azul 4177, chame Recife, 251, no termo 3325. 251 no 3325? Correto, bom dia. Bom dia. Possibilidade do 6749 do Adael? Pode valer, Leda. Muito obrigado, senhor. Direto Leda, 6749. web 5898 e 21, para pushback estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Bom dia, 3201, Tancente da Gol. 3201, bom dia. Identifique chegada é bom, ofereça para 2000 PS com 1013. 2000, 1013, 3201, tá. Controle Salvador 3201 da TAM, se o tráfego permitir, poderia voar a Duna, senhor? Pode voar a Duna, tem condições de interceptar com meios próprios? Afirmo. Estão voando direto Duna, 2000 pés, meios próprios. 3201 agradece, senhor. Fiquei livre ali, de forma estabilizada. Cortarei, grato. 3201 para estabilizar. Só leve 5898 para o táxi com 3 horas e 17, alternando galeão, 99 passageiros. ...99 a bordo, altímetro 1013, táxi via parte principal, chama para ingresso na Alfa. Via parte, eu acho...